Claro que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar. Dá mil mil de residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na mil mil de residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Ai, ai, ai, ai. O quê? Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Naquele dia em que eu tive sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu tô atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar. Na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar. Pra quê, hein? Pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Laia, laia. Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá. Maravilha! Você ouviu aí o Michel Teló, Humilde Residência. Ouvimos a Fazenda aí, a música A Fazenda. Não tá o nome do cantor aqui, mas a música é muito bacana, por isso que eu toquei. E o Luan Santana, né? Que vai estar em Lisboa e no Porto, né, em dia 9 e 10 de novembro. Vamos agora continuar com o nosso programa. Antes do Fernando Sorocaba cantar, para abrir mais um bloco de música, vamos reforçar o anúncio aí mais uma vez. Depois você já fica aí com o Fernando e o Sorocaba abrindo o nosso segundo bloco do nosso programa. Pela primeira vez em Portugal, Luan Santana ao vivo. Dia 9 de novembro, Lisboa, Pavilhão Atlântico. Dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. O concerto mais aguardado. O artista número 1 do Brasil traz o disco mais esperado do ano. CD Quando Chega a Noite, de Luan Santana. À venda em CD e iTunes. Luan Santana, dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. E viu que não queria ver, a tremedeira me tomou. Quase que na hora enfatei quem é o cara que chegou. Juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Eu tava falando que tinha em casa. Tá, tá, tá, tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio. Tá, tá, tá, tá. Não acreditei quando falou que desencanou do nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. A tremedeira me tomou. Quase que na hora enfatei quem é o cara que chegou.

eu quero. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Rapaz, nascer alguém que me prenda e me faça mudar. Essa acostumando em meu jeito de amar, porque sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburrar, fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, pirou, você não sabe nada sem moral. Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar. Alguém que me prenda e me faça mudar. Essa acostumando é meu jeito de amar, porque sou viciado no rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburrar, fala sério, não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um harém. Se você acha que eu não